E hoje o Jorge Ramos, aqui com este livro, nós temos erros no nosso passado. Todos nós, às vezes, nos acontecem coisas. Mas olhem, é feliz quando uma pessoa e um presidente, e nós, o nosso povo, dá essa mão e a família ao lado e partimos para outros desafios com outros sonhos. Porque a vida daquilo que se fala é dos nossos sonhos. E nós não temos só sonhos quando nós somos pequenos. Eu hoje vou-vos contar aqui uma pequena história. Eu nasci numa casa, mas fez aqui um desafio. Porque os dois trabalhos que o Jorge Ramos teve não foram subsidiados pela Câmara Municipal. Feito porque o Albino José Filho não fez explicitamente. Os teus livros têm sido subsidiados pelos autores e pelas vendas que tu tens feito. Chegou a hora de lançarmos um livro completamente subsidiado pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a vereadora não precisa descansar para eu lançar este livro. Por isso está combinado.